Está a começar mais um Ciência em Sintonia, emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Um programa que tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A Academia das Ciências de Lisboa será a rainha e senhora na emissão de hoje. São já quase 235 anos de história que não querem ficar fechados, mas antes desejam acompanhar os novos tempos e projetar-se no futuro. É convidada do programa a professora Maria Salomé Paes, referência da Biologia Portuguesa e secretária-geral da Academia. Vamos evocar também neste programa um homem de ciência e com muito mundo que ajudou a criar a Academia Real das Ciências. Correia da Serra destacou-se em várias áreas, mas foi a botânica que mais o projetou na travessia dos séculos XVIII e XIX. Mas como não falamos só de passado, há um presente na ciência portuguesa que importa conhecer. Daqui a pouco vamos à Universidade de Évora contactar com mais uma nova invenção para apanhar azeitona. Hoje o protagonismo do Ciência em Sintonia vai, quase todo, para a Academia de Ciências de Lisboa, instituição com 235 anos de história. Nas paredes do antigo convento da Ordem de Jesus há páginas e páginas de ciência a forrar a biblioteca e todas as salas. Daqui a pouco, Maria Salomé Paes já nos leva por essas divisões e grandes corredores do saber. Para já, importa contextualizar o aparecimento desta academia que nasceu, Real Academia de Ciências de Lisboa. Em quase todos os países da Europa, ao longo dos séculos XVII e XVIII, foram criadas academias científicas que tinham como objetivo impulsionar a investigação e promover a aplicação de novos conhecimentos científicos e técnicos. As academias tinham habitualmente bibliotecas, observatórios e laboratórios e promoviam prémios para os trabalhos de investigação. Era, digamos, a forma de colocarem os homens de ciência em contacto uns com os outros. E Portugal não foi exceção. Em 1779, durante o reinado de Dona Maria I, surgiu a academia que hoje é notícia. A 13 de maio de 1783, 4 anos depois de aparecer, foi reconhecida a utilidade pública da academia, que se passou a chamar Academia Real das Ciências de Lisboa. No Iluminismo, a academia procurava incentivar o desenvolvimento científico e cultural do país. Ao mesmo tempo, pretendia contribuir de alguma forma para o aperfeiçoamento e expansão da educação. Foram criadas aulas em diversas disciplinas científicas. Ao longo do século XIX, a Academia era consultada com frequência para dar pareceres sobre grandes problemas nacionais, como a reorganização do ensino público, o sistema geral de pesos e medidas e o cadastro topográfico do país, entre outros assuntos. Contribuía assim para o desenvolvimento da ciência em Portugal. A Academia destacou-se no início com as observações meteorológicas, também no aparecimento e desenvolvimento dos estudos geológicos e no combate à varíola. Durante este já longo percurso, a instituição passou por inúmeras dificuldades que se tornaram obstáculo à concretização de projetos de investigação, divulgação e ensino. Uma das mais evidentes foi o problema com a indefinição das instalações. A academia mudou 6 vezes de localização até ficar, a partir de 1833, no Convento de Jesus da Ordem Terceira de São Francisco, onde ainda se encontra hoje. A conjuntura económica e política do país foi outro entrave. Com a instauração da República, em 1910, por exemplo, foi extinta a tipografia que a Academia tinha e onde até aí se fazia a impressão dos textos científicos e dos manuais. Mesmo assim, através da produção de publicações, atribuição de prémios, realização de conferências e colóquios, a Academia das Ciências de Lisboa continua a contribuir para o desenvolvimento da ciência e para o progresso cultural português. Depois desta introdução já longa, é a professora Maria Salomé Paes, secretária-geral da instituição, quem nos remete para algo que a diz apaixonar profundamente. Falar da academia é, de facto, uma paixão, porque esta academia, quanto mais se conhece, mais se verifica que não se conhece, porque é um tesouro infinito que não se conhece. Parece um trocadilho, mas é mesmo verdade. E quando eu digo não se conhece, digo porque do grande público e muitas vezes do público mais informado, outras vezes do público, do cidadão comum, nem sequer se sabe que existe uma Academia das Ciências de Lisboa. De facto, esta Academia é uma obra da criação de Dona Maria I, que considerou que, de facto, em Portugal, no período das luzes, devia ser criada uma instituição que tivesse por missão cultivar a ciência e a cultura. E, por outro lado, inclusivamente na própria criação da Academia e no logotipo que na altura foi criado, se dizia que se aquilo que fizeres não for útil, de nada serve. E, de facto, eu muitas vezes releio esta frase e penso que ela é extremamente atual. É uma frase do século XX, é uma frase do século XXI, tal como foi uma frase do século XVIII, porque, de facto, com base na ciência, com base no conhecimento, com base na cultura, nós conseguimos encontrar muitas vezes a solução para aquilo que é necessário para o desenvolvimento e para, tanto como hoje se diz, para a criação de economia. E, de facto, eu penso que esta academia, embora uma vetusta academia do século XVIII, é uma academia que está viva, embora pouco conhecida. E, de facto, quando eu dizia uma paixão, eu penso que a paixão, pelo menos a minha, e acho que é partilhada por muitos dos meus colegas académicos, é de facto tornar esta academia uma instituição aberta, participativa, conhecida, para que seja mais amada e para que seja mais importante no nosso mundo, não só no nosso mundo português, mas no mundo da lusofonia, no mundo, afinal, da globalização. Estamos numa destas tantas salas cujas paredes estão repletas de cultura, de conhecimento, de livros, mas, voltando aos primórdios da Academia, a Academia não nasceu neste edifício que foi o antigo convento da Ordem de Jesus. A Academia veio depois de ter tido estar instalada em diferentes palácios, inclusivamente um deles aqui em baixo, junto ao Conde Barão. Depois veio, de facto, instalar-se aqui no antigo convento de Jesus, de onde ainda hoje se reconhecem, existem testemunhos fantásticos desse tempo, quer no próprio imóvel, que terá a oportunidade de ver, quer na própria biblioteca, que hoje em dia é o Salão Nobre da Academia, que foi criado ainda no tempo do Convento de Jesus, como biblioteca do convento, e que tem um manancial extraordinário de obras que poderão depois ser apresentadas e das quais lhe poderá falar o inspetor da biblioteca. De facto, a partir daí, toda a Academia serviu ainda, e serviu no início, como era ao tempo, uma vez que não haviam sido criadas as universidades, a Academia funcionou como uma instituição de ensino. Foram aqui ensinadas as ciências naturais, física, do qual foi impulsionador o Padre Maine, cujo investimento até do seu próprio dinheiro pessoal foi importante para criar condições para que essas aulas fossem dadas aqui. Ainda existem testemunhos, inclusive de instrumentos de física e vários outros, que foram utilizados na altura para esse ensino. Obviamente que, com a criação das universidades, a Academia passou a não ter esse papel de fornecedor de conhecimento através de cursos, através de aulas. O que acontece é que manteve-se como uma academia atenta, permanentemente em diálogo e em colaboração com academias de todas as partes do mundo, criadas na altura, sem deixar de ter um interesse muito particular na continuação do desenvolvimento da ciência, da cultura e também da divulgação e da transferência desse conhecimento e da cultura para o cidadão, para o exterior da Academia. Lisboa, a capital portuguesa, aproveitou, digamos, esta vaga corrente na Europa, na época das luzes, acompanhando a divulgação científica que se fazia nessa altura. Exato. E, de facto, havia um conhecimento e uma dinâmica extraordinária em que Portugal foi, na realidade, pioneiro em muitas ações. Existem obras, inclusivamente, não sei se têm conhecimento, mas está neste momento a ser editada toda a obra do Pedro Nunes, com base em todo o testemunho e em toda a obra escrita, publicada e a não publicada que existe aqui nesta Academia. Portanto, foi, de facto, pioneira em Portugal, foi um par dentre os pares de grande nível científico e cultural e, portanto, nós temos que pensar que esta Academia detém não só um manancial de conhecimento transmitido até à atualidade, mas também um testemunho do que foi e do que podemos, eu sempre orgulhosa de Portugal, do que Portugal sempre foi capaz de fazer e é capaz de fazer se estiver disposto a fazer. Não deixo de ter esta curiosidade de lhe perguntar se falou com muito entusiasmo de Pedro Nunes, grande matemático, vulto da ciência portuguesa, se também o considera, à semelhança de outros académicos, como o maior vulto da ciência portuguesa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, Pedro Nunes é um dos grandes, grandíssimos vultos da ciência portuguesa e que não tem período. Não passou, continua, e muito do que ainda hoje se pode ler e ver nas suas obras, se vê que ele estava muito, muito, muito à frente no seu tempo e, portanto, aí, como dizia há bocadinho, claro que Portugal tem que se orgulhar destes grandes homens da ciência e da cultura que tem tido ao longo dos tempos e que continua a ter, felizmente. Mas concordará comigo, talvez, que sendo vulto grande da ciência portuguesa, Pedro Nunes acaba, pelo menos no domínio do cidadão comum, não é uma figura que esteja bem representada, divulgada. Não, eu diria que ele eventualmente é conhecido no âmbito dos cientistas e, porventura, por aqueles mais curiosos, associam-no normalmente à descoberta do astrolábio. Eu lembro-me que, por exemplo, na altura em que foi a Expo 98, toda a gente que via o astrolábio dizia: olha, o astrolábio foi o Pedro Nunes, olha. Não sei se terá de facto sido até uma maneira de tornar conhecido Pedro Nunes, mas não foi seguramente aí que Pedro Nunes marcou a história científica nacional e mundial. Não foi só a história científica de Portugal, mas a história a nível mundial. Voltamos ao tema que me trouxe aqui à conversa com a professora. A Academia das Ciências de Lisboa é passado, é presente também. Quem é futuro. E é futuro. Para já, no presente, quem é que vem à Academia? Há estudantes que procuram a Academia, por exemplo? Ora bom, eu aqui acho que lhe fazia uma pequenina história. E uma pequenina história da Academia, porque também eu penso que poucas pessoas saberão que a Academia é constituída por duas classes. Uma classe de ciências e uma classe de letras e humanidades. Ou seja, aparentemente é um conjunto disjunto, mas não é um conjunto disjunto, é um conjunto perfeitamente conjunto. Porquê? Porque tem estas duas classes porque elas se organizam de acordo com as diferentes áreas do saber. E já tinham sido assim organizadas desde a sua criação. Portanto, a parte mais virada à cultura, mais humanística, e a outra parte mais a ciência pura e dura, que está consubstanciada na Academia das Ciências. É curioso que as pessoas julgam que, muitas vezes as pessoas têm a ideia que a Academia, que se podem propor à Academia. Não é a própria pessoa que se propõe à Academia, portanto, é a Academia no seu conjunto, ou seja, a classe de Ciências ou a classe de Letras que propõem pessoas, individualidades, que considerem que têm um currículo científico ou um desempenho profissional na sua vida que mereçam ser eleitos sócios da Academia. Portanto, esses sócios são, primeiro, eleitos como correspondentes, sendo correspondentes têm um certo número de vagas. Depois têm os sócios efetivos, que têm também um certo número de vagas da classe de Ciências e da classe de Letras. Quando os sócios correspondentes, ao fim de algum tempo, como sócios correspondentes, se notabilizam continuam em termos do seu currículo profissional e de desempenho, digamos assim, como sócios da Academia, podem ser propostos e são muitas vezes propostos como sócios efetivos, desde que haja vaga no número de sócios efetivos. E, portanto, a vida da Academia sucede-se neste contexto, começando, como é óbvio, pelos mais jovens, continuando depois com o correr da idade e com as pessoas que, no fim de contas, se mantêm ativos e atuantes dentro das suas áreas. Portanto, são variadíssimos os sócios que estão, quer com um currículo científico muitíssimo bom, reconhecido interna e externamente, que desempenharam funções de relevo na cena política nacional e, portanto, podem encontrar aqui nomes dos mais variados, que eu agora não vou, nem seria correto estar aqui, porque então teria que estar a mencioná-los todos. Mas, de facto, isto é o dia, a composição da Academia. O que não quer dizer, agora diz assim, mas então uns reúnem para um lado, outros reúnem para o outro. Reúnem para um lado e para outro quando são as atividades específicas de cada classe, porque cada classe ainda tem as diferentes áreas. Sei lá, na classe de ciências tem física, tem ciências biológicas, tem medicina, portanto tem várias e cada um reúne em conjunto e depois também cada um tem conferências. Essas conferências das classes ocorrem, eu acho que desde que eu me conheço, que ocorrem às quintas-feiras, todas as quintas-feiras do mês, às 15h. Por estranho que pareça, criou-se um mito que essas reuniões são fechadas. Não são fechadas, aliás, por natureza, as reuniões são abertas ao público. Só que o que é o fecho é que, na realidade, as intervenções em relação às comunicações que são feitas só podem ser feitas por académicos. O público assiste, pode depois conversar com o académico quando quiser, interatuar, mas dentro da discussão, e talvez por isso, erroneamente, se começou a pensar que as reuniões, as sessões das classes eram fechadas. Não são, são abertíssimas. E Eu confesso que, como jornalista e conhecedor da existência da Academia, tinha a ideia que as sessões eram fechadas. Posso confessá-lo. Então eu peço-lhe que inverta essa ideia, que elas são abertíssimas, só há este pequeno pormenor. Por tradição, as questões depois da apresentação da conferência, as questões são restritas aos académicos, mas toda a gente depois pode conversar fora e querer ter mais diálogo, ter mais interação. Mas também, mas isto é, digamos assim, a Academia tal como ela foi criada, como continua e como continua viva e ativa. Mas depois tem outras maneiras de ser muito mais ativa, ou digamos, de ter maior intervenção do cidadão de qualidade. Ou seja, nós não queremos de maneira nenhuma que a Academia não seja uma instituição onde, primeiro, é privilegiada a qualidade. Segundo, é privilegiada a isenção. E essa isenção traduz-se no seguinte, que é: a Academia não tem credo, a Academia não tem política. A Academia é um local de saber, de comunicação do saber, de comunicação de cultura. E, portanto, é neste contexto que a Academia tem que ser conhecida, porque é este o fulcro da sua missão, que é, mais uma vez, promover o saber, a ciência e a cultura. Mas voltando ainda à abertura ou ao fecho da Academia, dizia eu que tem outras maneiras de divulgar o saber, divulgar a cultura, onde todos podem intervir. Ou seja, em 1936, se a memória não me engana, foi reconhecido que a Academia devia ter um papel mais, que abrangesse mais a comunidade. E, portanto, foi criado, nessa altura, o chamado Instituto de Altos Estudos da Academia da Ciência. Se calhar também ninguém ou muito pouca gente sabe que existe o Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. E um dos grandes dinamizadores desse instituto foi, de facto, o professor Moses Amzalak. E qual era a filosofia da criação desse instituto? Era dar à academia a possibilidade de, para lá dos seus académicos, sócios efetivos e correspondentes, ter possibilidade de trazer, de onde pudesse trazer, do estrangeiro, do país, verdadeiramente pessoas de alta qualidade, investigadores, cientistas de alta qualidade, em qualquer domínio do saber, que viessem fazer conferências, inclusivamente fazer cursos e seminários nos assuntos e nas áreas que fossem julgadas de interesse nacional e, obviamente, internacional, uma vez que foram e continuam a ser convidados imensos cientistas de grande gabarito internacional. E, portanto, é essa a filosofia com que é criado o Instituto de Altos Estudos. Esse Instituto de Altos Estudos está hoje presente, está continua particularmente ativo, e eu penso que esta é a melhor homenagem que se pode fazer ao académico Moses Amzalak, que tanto fez para dinamizar este Instituto de Altos Estudos. E uma palavra também muito especial ao professor Adriano Moreira, que desde que assumiu a presidência, portanto o Instituto tem um presidente, a estrutura está toda na página da internet, que tentou sempre muito dinamizar este Instituto de Altos Estudos. Presente e passado da Academia das Ciências de Lisboa, nesta emissão de Ciência em Sintonia. Estamos à conversa com Maria Salomé Pais, uma referência da Biologia Portuguesa e também secretária-geral desta instituição que tem 235 anos de contributo para a ciência portuguesa. É uma entrevista que decorre numa das salas de trabalho onde a professora desenvolve o trabalho de secretária-geral. Já abordámos o passado e o presente da Academia das Ciências de Lisboa. Olhemos também para o futuro, porque esta é uma instituição que foi, é e será. E será porque se projeta nesta sua missão também, que não é apenas no domínio do dever de cidadania, e já lhe vou falar porquê, mas também porque dentro da sua interação permanente com instituições congéneres europeias e não só, asiáticas, chinesas e de diferentes continentes, pretende estar sempre em rede, tratando de assuntos de interesse, como dizia há bocadinho, a nível internacional. Um deles, que é particularmente importante, é, por exemplo, o mar, onde, na realidade, a Academia se faz representar em redes de academias europeias que têm como missão, de facto, produzir documentos de opinião que envolvam todos os países que têm por missão tratar dos assuntos mais variados possíveis à volta do mar, seja quer de recursos biológicos, quer de as maneiras de criar economia a partir do mar e, portanto, de valorização, digamos assim, do mar, quer nos seus recursos biológicos, quer como fonte de economia no presente e no futuro. Ainda vindo ao dever de cidadania desta academia e através do Instituto de Altos Estudos, eu diria que é quase, pelo menos, eu diria muito, muito próximo do total pioneirismo, a criação na academia do Instituto de Estudos Académicos para Séniores e de um seminário de jovens cientistas, ou seja, também desfazendo o mito que eu imagino que algumas pessoas tenham de que a academia é uma vetusta instituição onde só há velhinhos que se mexem mal ou outra coisa qualquer, deste tipo, eu atrevo-me a dizer, vejam, olhem, frequentem, venham e veem que os menos jovens, como eu costumo dizer, são um manancial de saber acumulado, um manancial de reflexão e de ponderação acumulado, que juntamente com os jovens, porque temos muitos sócios que têm para aí 40 anos ou coisa parecida, na flor da idade, com uma carreira científica extraordinária, reconhecida a nível internacional, e são esses que em conjunto pretendem, através deste seminário de jovens cientistas, atrair outros jovens que percebam, que tragam e que sejam também os dispersores, digamos assim, da ciência e da cultura para o exterior. E por outro lado, para os menos jovens, é esse tal Instituto de Estudos Académicos para Séniores Adriano Moreira. O que é esse Instituto para Séniores? Não é só para velhinhos, porque vêm desde miúdos que frequentam as universidades até pessoas que têm 60, 70, 80, se calhar, há tempos tivemos com um senhor que tinha 90 anos, e que me dizia, eu vou continuar a vir. Porquê? O que é que se pretende? Pretende-se que aqueles que já estão menos ativos na sua vida, ativos profissionalmente, que não tenham horários a cumprir, mas não é proibido a todos os outros, e vêm muitos, às vezes até nos pedem que demos um testemunho de participação, porque saíram mais cedo do emprego, porque aquela conferência era muito interessante para a própria vida profissional. E jovens frequentadores de universidades que acham que encontram aqui conferências que lhes interessam do ponto de vista da sua formação que está em curso. Mas então, a filosofia foi criar um conjunto de informação, e por isso se chamou Instituto de Estudos Académicos, para todos aqueles que gostavam de saber mais e que, quando estavam na vida ativa, não tinham tempo para se informar. E então, esse instituto tem cursos organizados em anos, portanto anos letivos, desde outubro até junho, constam de conferências, visitas de estudo, sobre temáticas consideradas importantes na atualidade e que achamos que as pessoas gostarão de conhecer aquilo que se está a passar no mundo sobre uma determinada área, sobre um determinado tema, e é organizado dessa maneira. Tenho curiosidade, como é que pode ser feito, se é que pode ser feito, o acesso à biblioteca? O acesso à biblioteca é absolutamente livre. Portanto, quem precisa dirige-se à biblioteca, diz que quer consultar, só não é livre em relação aos reservados, mas tudo o resto, todas as outras obras, a pessoa dirige-se à academia. A biblioteca funciona desde as 9 da manhã até às 5 da tarde, sem intervalo para o almoço, está sempre aberta. As pessoas só não podem entrar entre a 1 e as 2, porque é a hora de fecho, mas se estiverem cá podem continuar. E podem vir livremente, pedem as obras que querem, podem também pedir por mail e depois marcar ou pedir inclusivamente as obras digitalizadas. Tudo isso pode ser visto no site da Academia das Ciências. É um sinal de futuro, já abordámos o passado, falámos no presente e temos aqui também já sinais de futuro, porque a Academia está a modernizar-se, está a acompanhar o evoluir dos tempos. Exato, e precisamente eu há bocadinho dizia, o tal pioneirismo no Instituto dos Séniores e no Seminário de Jovens Cientistas, e são esses que na realidade deverão, promovendo a qualidade, que se não tiverem qualidade nada os ligará no futuro à academia, mas pelo menos são aqueles que nós pretendemos que continuem a querer ser valores e a querer ter valores, e que sejam na realidade também a transmissão para o futuro. Por outro lado, é óbvio que toda esta participação da Academia nos movimentos internacionais de, digamos assim, de futuro, programando os novos, as novas atividades, os novos programas, estando, inclusivamente, participando nessas atividades, está também projetada para o futuro, porque está permanentemente em condições de poder fazer documentos de análise, de perspectiva e de prospectiva do que será a ciência nos próximos 10, 20 anos e nesse contexto a própria definição de programas de investigação e outros. Professora Maria Salomé Pais, Secretária-Geral da Academia de Ciências de Lisboa, passado, presente e futuro de uma instituição com 235 anos que muito tem contribuído para a ciência em Portugal e em português. Através de um globo terrestre é possível ter uma representação em ponto pequeno do planeta Terra. A forma arredondada não permite a visualização de toda a superfície ao mesmo tempo, como num planisfério, mas assemelha-se à real forma da Terra. Observando um globo, temos a possibilidade de conhecer características físicas e a localização dos países, entre outras informações geográficas. A maior parte dos globos terrestres modernos inclui também a representação dos paralelos e meridianos, de modo a que se possa efetuar uma localização na superfície do planeta. O primeiro globo terrestre chamava-se Globo Terrestre de Nuremberg e foi fabricado entre 1490 e 1492 pelo cartógrafo alemão Martin Behaim. Porém, nem só a Terra se representa num globo. Aliás, os globos celestes foram curiosamente os primeiros a surgir. Estas representações dos céus são, no entanto, bem mais raras. Mas nem sempre foi assim. Durante milénios, apenas se conhecia uma parcela do globo centrada no Mediterrâneo, a que se juntavam algumas terras costeiras do Atlântico, Índico e Pacífico. Só no século XVI se começou a ter ideia do conjunto de oceanos e continentes do planeta. Já para conhecer os céus era bem mais simples, bastava ficar a olhar para o alto no período noturno. Em pontos de latitude moderada, é possível observar-se grande parte do céu, escapando apenas as estrelas mais próximas do Polo Celeste Sul, que apenas são visíveis atravessando o Equador. A meio do século XVI começaram a ser feitos pares de globos que apresentavam as esferas terrestres e celestes. Transformaram-se em instrumentos de estudo, mapas de referências e símbolos de cultura e poder, frequentemente encontrados em bibliotecas, centros de estudos ou palácios. Também chegaram a Portugal alguns desses pares de globos, nomeadamente os que se encontram em exposição no Museu da Marinha, em Lisboa. No entanto, os mais belos exemplares existentes no país encontram-se na Sociedade da Geografia de Lisboa. São instrumentos frágeis, feitos de madeira e papel, mas que se tornaram testemunhos preciosos de uma época. Datam de 1693 e foram construídos pelo maior fabricante de globos até hoje conhecido, Marco Vincenzo Coronelli. Estes globos de Coronelli rodam num eixo colocado sobre uma base de madeira e possuem dois anéis externos, um deles metálico chamado anel meridiano, que está fixo nos dois polos, representando qualquer meridiano celeste ou terrestre. O outro, habitualmente de madeira, chamado anel do horizonte, está disposto horizontalmente. Cada globo tem o diâmetro de 1,10 m e é suportado por uma base de madeira e metal, com a tábua do horizonte, onde está aplicado o papel gravado com o zodíaco e um calendário. Ninguém sabe ao certo por onde andaram estes exemplares até chegarem à Sociedade de Geografia. Apenas se sabe que apareceram no leilão em Haia, onde o Conde de Tarouca, Dom João Gomes da Silva, admirado pela imponência das peças, as adquiriu para a Biblioteca Real de Dom João V. Da Biblioteca Real, os globos de Coronelli foram transferidos para o Arsenal do Exército após o terremoto de 1755. Foram encontrados pelo historiador Luciano Cordeiro e, em 1878, finalmente transferidos para a Sociedade da Geografia, onde, após uma intensa ação de restauro, se têm mantido na chamada Sala da Índia. Ciência em Sintonia, emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Um programa que tem o apoio Ciência Viva e FEDER. Agora vamos até Évora, vamos conhecer uma máquina de colher azeitona. Quem tiver olival ou trabalhar nesta área ficará contente por saber que foi criada uma máquina de colheita de azeitona, uma nova máquina. Uma vez que no mercado já existem instrumentos com esses fins, esta tem, no entanto, uma nova filosofia e promete ser mais barata. Foi um projeto desenvolvido pela equipa de mecanização agrícola do Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Évora, em parceria com uma empresa privada. O engenho facilita o processo já secular de trabalho manual e não só. José Oliveira Peça, engenheiro agrícola, já nos vai contar tudo. Esta é uma área que é relativamente nova na agricultura, que é de facto já muito falada, muito trabalhada, muito investigada na área dos transportes, na área dos edifícios, mas estava completamente esquecida na área agrícola. E agora estes projetos surgem um pouco nessa sequência, portanto, de facto mostrar que este é algo que é um tema importante e que há muita coisa para nós fazermos ainda, para estudarmos e para melhorar. Nesse projeto, tínhamos parceiros de Holanda, Finlândia, Alemanha, Polónia, Grécia e Portugal. Assim, surge fundamentalmente pelaquela ideia que creio que temos todos hoje em dia, que é melhorar a utilização de todos os recursos. E a energia é um recurso. E a energia é um recurso muito focado no programa Horizon 2020. É exatamente um dos objetivos, melhorar a eficiência energética. E sabendo que a agricultura é obviamente consumidora de energia, pensámos que haveria muito trabalho a fazer, até porque nas atividades agrícolas são muitos os fatores que influenciam os resultados finais, e portanto não basta dizer que vamos reduzir o azoto para dizer que vamos reduzir os consumos de energia. Não é verdade, porque pode acontecer que tenhamos os resultados que sejam negativos e, portanto, reduzimos o consumo de azoto, mas a produção diminuiu. É aqui que está a novidade. Portanto, as máquinas que já existem não conseguem entrar nas oliveiras com a mesma facilidade. Muitos fatores que influenciam e é preciso estudar a interação desses diferentes fatores. E aqui, obviamente, que o azoto foi só um exemplo. Existem outros exemplos nas diferentes atividades. E, portanto, de facto, é muito importante que venhamos a estudar isso. Só que nem sequer estava quantificado, ou pelo menos não muito quantificado, os diferentes consumos energéticos na Europa, nos diferentes países, com as diferentes tecnologias, com os diferentes sistemas de produção. E, portanto, foi um pouco na tentativa de fazer isso. Este primeiro passo foi exatamente isso. Foi fazer um projeto que mostrasse à comunidade europeia que há um potencial enorme de poupança de energia, com melhorias de tecnologias, mas que têm que ser investigadas ainda. Que há muita coisa que nós temos que investigar ainda. Porquê é que esta questão não tem estado em termos gerais na agricultura? Porque se nós pensarmos que há alguns setores em que este aspecto já é muito importante, por exemplo, se nós, e que os produtores têm noção disso, porque, por exemplo, na pecuária intensiva, na produção de frangos, na produção de suínos, os produtores têm noção que a energia é um fator muito importante e, portanto, eles já investem em determinadas tecnologias que lhes permitem poupar energia. Aumentam o isolamento térmico das suas construções, investem em equipamentos mais eficientes, por aí. O regadio, por exemplo, em que o facto das culturas com regadio, o milho, é um exemplo, são altamente consumidores de energia e, portanto, também já se procura ser mais eficiente. Ou seja, em alguns setores, sim. O problema é que, em termos gerais... Portugal, a produção de azeite está baseada nas colheitas em oliveiras de grandes dimensões, para as quais não há máquinas otimizadas. Agora, parece que foi encontrada a solução. Mas porquê é que é pouco? E nós chegamos a esses valores neste projeto. Mostramos exatamente porque não estão considerados os consumos indiretos de energia. Ou seja, só são contabilizados os consumos diretos. E o que é que são os consumos diretos? A eletricidade, o gás óleo que se utiliza nas máquinas, mas depois não se contabiliza nem a energia que foi necessária para produzir os fertilizantes, nem a energia que foi necessária para produzir os pesticidas, nem as máquinas, nem... Conta este professor, portanto, do Departamento de Engenharia Rural da Universidade de Évora, que cada uma destas máquinas dispõe de um mastro vibratório com vários andares de varas amovíveis. A azeitona que cai é recebida e transferida por um sistema de transporte na parte posterior da máquina. Até porque, e deixe-me dizer isto, quando nós falamos de eficiência energética, estamos a falar de usar menos energia por unidade de produto. Ou seja, menos quantidade de energia por quilograma de cereal produzido ou por litro de leite produzido. Isso é que significa, significa a eficiência energética. E, portanto, claro que os produtores, isso é bom para eles, porque isso significa que eles vão ter uma redução de custos e que vão ter, provavelmente, uma melhoria nos seus proveitos, nos seus lucros. E eu digo provavelmente porque depende depois também do investimento. Portanto, por vezes também é preciso ter algum investimento e, portanto, é preciso ter, lá está, é preciso cada situação ser analisada por si, porque há algumas medidas que implicam algum investimento. Mas foi isso que nós tentamos quantificar e mostrar que existe potencial. Estes países, nós depois estudámos fundamentalmente alguns setores que foram considerados os setores mais representativos. O engenheiro agrícola já tratou de saber onde, no resto do mundo, haverá potencial para esta máquina e concluiu que o cultivo da azeitona não se fica só pelo Mediterrâneo. Portugal, Grécia, não é? Olival. E depois a parte animal, nós estudámos a produção de frangos, de porcos e de bovinos de leite. E criámos uma boa base de dados, creio eu, porque de facto nós conseguimos fazer estes estudos nos diferentes países e, para além de ter uma ideia do que é que são as diferentes tecnologias utilizadas nos diferentes países, ficámos também a saber as grandes diferenças de consumos energéticos. Claro está que é preciso ter atenção quando se olha para os resultados, porque nós trabalhamos só ao nível da empresa agrícola, ou seja, no campo. O que é que significam os consumos de energia e também as emissões de gases de efeito de estufa, porque também fizemos esse tipo de análise, mas ao nível da produção, no campo. Não pensámos de que depois do produto ser de colher, tem que ser transportado até ao local de consumo. E, portanto, isso significa que esses custos e essas emissões de gases com efeito de estufa e esse consumo de energia não está ali contabilizado. É preciso ter atenção a isso. Portanto, simplesmente estamos ao nível da empresa agrícola, não é? Dos consumos no campo. E isso pode fazer a diferença. O que é que eu acho que foi uma surpresa enorme? Talvez a diferença dos consumos de energia em algumas tipos de produção em alguns países. É o resultado de um trabalho de equipa entre instituições, universidade e olivicultores. Um trabalho que vem aliar a tecnologia a um trabalho profundamente enraizado nas tradições portuguesas de aproveitamento dos recursos naturais. A apanha da azeitona era uma atividade familiar que, por vezes, acabava mesmo por reunir aldeias inteiras. Hoje já não é bem assim. E nós sabíamos disso. Não sabíamos era que era tão grande, acho eu. Nos consumos de energia para produzir uma tonelada de tomate em estufa em Portugal ou na Grécia e os países do norte da Europa. Obviamente nós sabíamos que essa diferença existia, porque eles necessitam de aquecimento. Mas é muito grande, é muito grande, é muito grande. Agora, lá está, importa que eu salientar aquele aspecto que eu falei há bocadinho. Depois, a distância aos centros de consumo é fundamental. Isso é algo que é absolutamente fundamental, importante. É a outra parte que nós, aliás, gostaríamos de também vir a estudar e fazer esse tipo de estudo para poder chegar a uma conclusão mais, digamos que mais abrangente. São dois projetos distintos, porque um é na agroindústria e surge por um contacto através dos colegas da Universidade Politécnica de Madrid, que tiveram esta ideia, e aliás que tiveram esta ideia conjuntamente com a cooperativa, com a Associação das Cooperativas Agroalimentares Espanholas, e que nos contactaram para ser parceiros. Ou seja, eu não acho que seja exatamente uma consequência, eventualmente poderá ter alguma Exato, é a consequência dos contactos, dos conhecimentos entre as pessoas, das equipas, isso sim. E, portanto, eventualmente o facto de nós já termos alguma experiência em trabalhar neste tema também terá contado alguma coisa, isso também me parece claro. O outro projeto é mais um projeto de transferência de conhecimentos para as cooperativas e empresas no setor agroindustrial. E aqui focado fundamentalmente nos lagares, adegas, fábricas de rações e processamento de frutos e legumes. A ideia é, e aqui em Portugal está com a Universidade de Évora, está a Confagre, e sendo que a Confagre faz exatamente toda a parte das auditorias energéticas nas diferentes cooperativas, nos diferentes subsetores, digamos assim. E portanto, a ideia no fundo é identificar, avaliar e depois exatamente a parte comercial. Já foi investido muito tempo no desenvolvimento da ideia e da máquina. Agora há outra componente. Há já potencial de industrialização e interessados que possam fazer poupanças de energia. E aqui um pouco na mesma sequência, portanto, mostrando que reduz os custos, mostrando que reduz a emissão de gases com efeito de estufa, mostrando que reduz o consumo de energia em si, portanto, acaba por ter depois as outras duas coisas. Primeiro são consequência disso, não é? Cada país tem, de facto, a responsabilidade de lidar com um setor principal, mas tudo a ser feito nos quatro. Portanto, ou seja, em Portugal nós estamos a fazer auditorias nos quatro subsetores, em Espanha também, em Itália também, em França também. Portanto, vamos ter informação dos quatro países, onde algumas tecnologias são diferentes em cada subsetor e, portanto, pode ter muita diferença. Vamos ter um país pronto para investir nesse... Este projeto foi um dos três nomeados na fase final do Concurso Nacional de Inovação BES no setor Recursos Naturais e Alimentação. O engenheiro José Oliveira Peça acredita na viabilidade do negócio, mas admite serem necessários mais 3 anos, pelo menos, para que a nova máquina de colher azeitona, em contínuo, esteja totalmente testada. Pode ser uma ajuda futura para Portugal aumentar ainda mais a produção de azeite. Afinal, trata-se de um dos produtos mais importantes produzidos naturalmente. O país consome 78 mil toneladas todos os anos e exporta 58 mil. José Francisco Correia da Serra foi uma importante figura do panorama científico do Portugal setecentista e um dos fundadores da Academia de Ciências de Lisboa, um naturalista por excelência, apaixonado pelos mistérios da botânica e da geologia. Nasceu em Serpa no dia 5 de junho de 1751 e com apenas 6 anos partiu com os pais para a Itália. Estudou em Roma, onde teve o apoio pedagógico do português João de Bragança, Duque de Lafões. Com ele aprofundou conhecimentos em humanidades, nomeadamente filosofia e direito canónico. A educação religiosa foi marcante na vida de Correia da Serra desde tenra idade. Aos 24 anos foi ordenado sacerdote, obteve o grau de doutor em Direito Canónico pela Universidade de Roma. A influência do Duque de Lafões na educação de Correia da Serra foi determinante. Ao regressar a Portugal, criou com ele a Academia Real das Ciências de Lisboa. Foi secretário da Academia nos primeiros anos de atividade e assegurou de forma brilhante a promoção da investigação e publicação de textos, com destaque para os trabalhos desenvolvidos na área da botânica. Correia da Serra dedicou-se à classificação sistemática das espécies vegetais. Aplicou os métodos de anatomia comparada da zoologia à botânica, algo original na época. Ao longo das investigações, procurou estabelecer as semelhanças mais significativas entre as plantas, para que estas pudessem ser agrupadas em famílias. Introduziu pela primeira vez na botânica o conceito de simetria, que mais tarde foi adotado e desenvolvido por Candolle, um reputado botânico suíço. Distinguiu-se também no meio científico pelo estudo da estrutura dos frutos e das sementes. No domínio da geologia, é com o estudo da composição dos solos no Kentucky, Estados Unidos, que ganha fama. E o que tinham estes terrenos de especial? Eram formados por argila fina e folhas, por culpa do avanço do mar, um fenómeno que interessou e muito o botânico português. Correia da Serra viveu em França, Inglaterra e Estados Unidos. Foi o que podemos chamar de um verdadeiro cidadão do mundo. Teve um papel muito importante ao fazer a ponte com as comunidades científicas britânica, francesa e americana e contribuiu ativamente para o avanço da investigação científica em Portugal no século XVIII. A assim se passou quase uma hora. Estamos agora a terminar mais uma emissão de Ciência em Sintonia, uma iniciativa radiofónica da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode ouvir novamente este programa em www.pgm.pt ou www.pgm.pt. Apoia esta emissão da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Ciência Viva, e também o FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.